Ouça! Eu vou guiando o meu carrinho. Bom, olá a todos. Estou aqui no... Não é mais um FunsaCast. Estou aqui meio no carro aqui. Contra a lei, meus nobres. E aí? Resolvi umas pepinadas aqui. Tentar resolver aqui as correrias. É correria, só ir no negócio aqui e voltar. Ai, ai. E no banco abrir minha poupança. Filho da quenga. Ali é páreo, é prioridade minha, caralho. Já comecei, já. Ai, ai. E é isso aí, né, gente? Sair um pouco de casa, né? Tentar sair um pouco de casa. Porque eu tô sozinho lá. Aí sozinho você não faz porcaria nenhuma, ao invés de você fazer o que você tem que fazer. Tipo, por exemplo, estudar alguma coisa, nem que for ler alguma coisa, né? Mas não fica na ociosidade, fica no voo, fica vendo pornografia. Eu não sei se o áudio vai sair legal, que eu tô gravando do celular aqui. Vamos ver como que sai, né? Qualquer coisa eu deleto isso aqui e nem coloco, nem mexo. Aí ninguém vai ficar sabendo. Mas se eu postar, todo mundo vai saber. Aí é... São outros 500, né? Inclusive eu caí hoje de novo nesse lixo, vendo lixo, essas coisas judaicas, essas pornografias que faz com que a gente haja que nem os cachorros, né? Eles falam lá no Talmud que nós somos cachorros, nós os dói e é osso, né, gente? Dá uma reduzida aqui que perto do que eu tô tem. Costuma ter guarda com aquela pistolinha dele lá. Aí já viu, né? Os pontos vai pra mim. Então, tomar cuidado aqui. É, até parece que eles não estão. Não estão cozados. Parece. Bom, vou ficar na minha qualquer coisa. Aí atrás, as motoqueiras até que estão respeitando, bicho. Ah, eles vão para outro lugar. É claro que eles dão uma reduzidinha. Então, para me livrar desses negócios de ficar vendo pornografia, de ficar na ociosidade. De semana até que eu consigo ocupar bem a cabeça, mas o problema é fim de semana. Você fica sozinho em casa, na verdade você não fica sozinho. Deus tá vendo tudo que você faz. Tá vendo essas imundícies que você faz, né? Parar de agir que nem chimpa, amacacado, refém dos prazeres. Eu fico pensando, será que eu tô com falta de alguma coisa pra usar esse troço pra me preencher. Sei lá. Se é falta de uma mulher honrada, virgem, santa. Se é falta de uma Betina aí, se for enviar uma Betina, tá bom, né? Já tacou, já pegou um milhão já. Aos 22 aninhos. Garoto eficiente. Ah, pô, tacando pau na propaganda lá da. Ué, tá certo ela, ué. Se ela é, vem de uma família abastada, você tem que fazer isso mesmo. Já tá com dote grande. Agora você vai perguntar qual dote, eu não sei. Mas enfim, é isso aí. Então, não sei se é falta de vontade mesmo de fazer o que é certo, né? Eu tô meio ansioso pra de estudar de concurso, assim. Meio ansioso de melhorar a mim, sabe? De melhorar a mim mesmo, de fazer coisa diferente. Eu acho que muito do que eu esqueço, que eu não consigo pegar da minha lentidão, da minha mente, por causa, além dos prom judaico e das humilhações, é por causa disso, de você não trabalhar a sua mente, de você ser mais um. Eita, tá entrando na frente aqui, deixa entrar. Então, aí fica paia, né? Você não agir racionalmente, acho que é muito dos problemas de nós betas, de não agirmos racionalmente, de nos apegarmos a qualquer estímulo bom, porque a gente nunca, quase nunca tem estímulo bom. Aí qualquer coisa de que envolva prazer, nem que sejam esses prazeres momentâneos ruins, pra você ficar deprimido depois, ao chimpa se apega. E eu tô muito chimpa nessa parte, cara. Lembrando que chimpa não é racista, assim, né, de ofender o negro. Chimpa é o modo de agir das pessoas normais. Agem que nem chimpanzés, que nem ratos de laboratório. De seguir os seus instintos e tal. Eita, um devagar ali. Ou tem uns apressadinhos, ou tem uns lerdão, cara, aqui na frente. É brincadeira, bicho. É brincadeira. Vou deixar o lindinho aqui passar no motoqueiro. E é isso, gente. Não sei se eu vou postar, não sei que título eu vou dar. Eu lembrei agora do táxi do Gugu. Será que eu dou táxi do Funsa? Ou melhor, Uber do Funsa, né? Devagar, que você tá quase parando lá na frente, né? Uns bicicleteiros aí. Passar eles aqui. E é isso, minha gente, eu quase tô chegando aí no meu destino. Não sei se gravou aí, se ficou bom. E esse é um drops aí. Se quiser que eu faça mais vezes, né, se eu conseguir fazer aí, pede aí nos comentários aí. Eu falo muito aí. Ih, ó. Quem lembra do Ken do Street Fighter 2 Victory, daquele anime que passou aí no SBT? Anime que dá bons valores para os jovens. Coisa que falta hoje em dia. Hoje em dia é chupar piroca e dar o rabo. Verdade é essa. Buzunga aqui, sai fora, Buzunga. E é isso aí, minha gente. Um abraço a todos. Fiquem bem.